Você que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque Deus é o teu refúgio e a fortaleza. Só nele se pode confiar. Deus te livrará do laço do inimigo e te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Pois o Senhor é o teu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te atingirá, nem praga chegará à tua casa. Deus mandará os seus anjos te guardarem. Ele te sustentará, para que não tropeces com teus pés em pedra. E ainda ele te coloca em um alto retiro de glória, porque tu já conheces o teu nome. E ainda te mostrará a tua salvação. Esta é a minha mensagem de amor e fé, desejando a você um feliz aniversário. Que Jesus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Parabéns!